observa todas as zonas. Esqueça nenhuma fa-pa-pa-pa. Observa todas as zonas. Não caia no seu jogo de facas. Observa todas as zonas. Esqueça nenhuma falha. Observa todas as zonas. Não caia no seu jogo de facas. Observa todas as zonas. Esqueça nenhuma falha.